Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Ter uma alimentação saudável é essencial para assegurar o correto funcionamento do organismo. O Seixal Saudável descodifica, por isso, hoje, alguns mitos que envolvem a alimentação, com a ajuda da nutricionista Noélia Arruda. As perguntas estão a cargo da interlocutora residente deste programa, Sofia Loção. Existem muitas ideias fixas em torno dos alimentos que nem sempre são as mais corretas. O Seixal Saudável quer ajudar a desmistificar algumas destas ideias. Por exemplo, começando pelos bolos de pastelaria. Muitas vezes as pessoas optam por comer ao pequeno almoço ou ao lanche um bolo de arroz ou um croissant, uma vez que são bolos que não têm cobertura nem têm recheio. Será que são uma boa opção? Bem, o pequeno almoço é a primeira refeição do dia e deve ser constituída por alimentos que forneçam ao organismo os nutrientes necessários após uma noite de sono. E o lanche é uma refeição intermédia que influencia a refeição seguinte e serve também para evitar ficar mais do que 3 horas sem comer, o que é prejudicial ao organismo. No que respeita aos bolos de pastelaria, sem recheio ou sem cobertura, estes são muito ricos em gordura e açúcar, além de serem confeccionados com uma farinha muito refinada. Por exemplo, um croissant feito de massa folhada tem mais gordura do que um croissant de ovos, que tem mais açúcar, é no recheio. A melhor opção para estas refeições é, sem dúvida, escolher um pão escuro ou rico em cereais e com um teor baixo em sal. O pão é uma escolha saudável porque tem um baixo teor em gordura, tem uma boa fonte de fibra que ajuda a reduzir o colesterol e a regulação do sistema digestivo, fornece vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a proteger contra o cancro e doenças cardiovasculares. Dentro do pão há também várias opções, entre elas uma fatia de queijo, uma fatia de fiambre ou só sujar o pão com manteiga ou com compota. Por isso, sugiro que os bolos de pastelaria devem ser consumidos em ocasiões especiais. E a fruta deve ser consumida após a refeição, como é hábito fazermos? A fruta é realmente uma excelente escolha para o início, como sobremesa de uma refeição ou para um lanche, pois as calorias que fornecem ao organismo são as mesmas. Diariamente deve-se consumir 3 a 5 peças de fruta diferentes, como por exemplo morangos, laranjas, maçãs, etc., porque cada fruto possui as suas características nutricionais e específicas, fornecendo assim ao organismo vitaminas, minerais, hidratos de carbono simples, fibras e muitos antioxidantes. Assim, é de salientar que deve-se optar preferencialmente por fruta da época, pois assim ajuda a variar nos tipos de fruta que temos ao nosso dispor. E os produtos light, afinal, engordam ou não engordam? Esta é uma questão muito pertinente, porque realça que há muita informação, mas há pouca formação. Por isso é necessária uma adequada educação alimentar. É importante pensar que o conceito de engordar ou emagrecer não depende de um alimento ou de um grupo de alimentos, mas sim de um equilíbrio no que se ingere e no que se gasta. Ou seja, se imaginar uma balança, emagrecemos quando o prato dos gastos está superior ao de ingestão alimentar. É certo que os produtos light, na sua constituição, possuem teores reduzidos de açúcar e gorduras. Contudo, se houver um exagero no consumo desses produtos, por serem rotulados por produtos light, é pior ou igual o consumo consumir o alimento original. Assim, gostaria de reforçar a ideia que, além de ser importante a qualidade do alimento, é muito mais importante a quantidade dos alimentos que ingerimos. Terminando com o mito da água, é verdade que devemos beber 1,5 litro de água por dia? A água é o maior constituinte do nosso organismo. É responsável por todas as reações orgânicas. Como o organismo a produz em quantidades muito pequenas, é necessária a sua ingestão numa quantidade adequada a cada indivíduo, de modo a manter os níveis de hidratação face às perdas e à temperatura exterior, etc. A quantidade de água adequada semelhante às necessidades calóricas, ou seja, se um indivíduo necessita 2.000 calorias por dia, deve ingerir 2 litros de água. Não é necessário satisfazer essas necessidades de líquidos apenas pela água, pois a fruta, a sopa, as hortícolas e outros alimentos fornecem quantidades de água que, no seu somatório diário, ajuda a atingir as quantidades de água adequada. Uma maneira prática de perceber se a ingestão de água está adequada é verificar a cor e o cheiro da urina, ou seja, se a urina estiver bem clara e sem cheiro, significa que o rim está a funcionar bem e a eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo. Dicas importantes para ter uma alimentação correta. O Seixal Saudável regressa na próxima semana com conselhos para se proteger do sol. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.